Eugênio. Olá. Olá, mexicano. Bom dia. Olá, Pedro. Boa noite. Caralho, vocês querem me fuder, né? Vocês querem me fuder. Ué, boa noite mesmo, pela hora que estamos gravando. Olá, ouvintes. Bem-vindos a mais um Weekly Tá Na Cachorro. Quarta semana da temporada de outono no Japão. De 2017, já no finalzinho do ano. Uma semana um pouquinho mais calma. Semana passada eu acho que a gente teve uns episódios mais intensos, né? Uhum. Eu acho que foi um pouquinho abaixo essa semana, mas ainda tiveram algumas coisas interessantes a se comentar. Semana de quartos episódios. Quarto episódio costuma ser a queda de ritmo, né? Porque tu tem os três primeiros crescendo e aí tu dá uma acalmada no quarto. Mas ainda assim, foi uma boa semana. A gente tá aqui gravando já atipicamente, né? Porque a gente tá gravando um dia depois do que a gente costuma gravar. Todo mundo quebrado, todo mundo fudido, essa é a realidade. Mas estamos aqui. Estamos aqui pra... Agradecer, inclusive, pra vocês terem adiado a gravação, especialmente pra um dia de aniversário, né? Dia 31... Obrigado. Nossa. A gente tá gravando depois da meia-noite, então é o teu aniversário. Parabéns, mexicano. Quantos anos? Significa muito pra mim. 35. Tá novo, mexicano. Tá novo. É isso aí. Vai dar tudo certo, relaxa. Antes da gente começar a falar dos animes que saíram essa temporada, eu queria fazer uns comentáriozinhos rápidos sobre algumas coisas que estão continuando. Primeiro, pra manter Boruto. Essa semana eu acho que não foi tão ruim quanto as últimas duas, mas provou que realmente o Mizukage... Só tava parado lá porque sim, porque ele queria. E o que não faz nenhum sentido, como a gente comentou semana passada, porque, tipo, tem crianças perto da morte e ele simplesmente poderia ter resolvido tudo na hora que ele quisesse. E eu acho que não sei se tu quer comentar muito alguma coisa, Eugênio, sobre Boruto. Ah, a luta da Sarada foi legalzinha, meio arrastada, mas foi legal. Eu achei um pouquinho arrastado também. O Iwabe chegou lá dando louco no maluco e no final não deu nada, o cara, sei lá, se matou lá e o cara é claro. Rolou um cliffhangerzinho, né? Eu achei legal a participação do Yob. Eu acho o Yob um personagem legal até. E o Boruto ficou mandando lá o famigerado Ololo, que nem o pai dele. Talk no Jutsu. Não resultando em muita coisa, porque o Kagura tá loucão na bala. Porque ele cortou alguém, então ele ficou louco, sei lá, qual é o sentido disso? Foi basicamente esse episódio. Não foi muito bom. Não foi muito bom, mas também não foi ruim. Mas foi um pouco arrastado. Foi um episódio um pouco lento, né? Muitos episódios dessa semana foram lentos, inclusive. Sabe outro episódio que foi lento? Dragon Ball Super. Eu falei bem semana passada. Essa semana foi um saco. Episódio porque alguma coisa de terrível aconteceu com... Não, já não tem mais luta do Jiren, felizmente. Felizmente não, porque até que estava legal. Mas os episódios que deram sequência à luta do Jiren foram mais legais que a luta em si. Mas essa semana foi chato. Foi uma luta lá que não foi pra lugar nenhum. Que eram duas personagens lutando contra o Goku. E, tipo, a luta não teve... absolutamente consequência nenhuma. Foi como se o Goku estivesse descansando, porque ele foi recuperando energia e ficando mais forte ao longo da luta. Não houve ameaça deles caírem em momento algum. A animação foi extremamente repetitiva. O nível de poder tava todo cagado. Foi bem chato esse episódio, sendo sincero. Eu só queria comentar isso. Ah, não, tem outra coisa ali. É episódio que vem, eles vão... As gurias vão usar a fusão. Vai ter fusão agora, porque é uma fanfic, né? É a maior fanfic de todas. A fanfic mais lucrativa de todos os tempos, provavelmente. Não, é mentira. Foi fanfic oficial. É uma fanfic oficial, exatamente. Não é mais lucrativo que existe 50 tons de cinza, mas... Meu Deus do céu, que coisa... horrível. Eles, tecnicamente, estavam nas regras do torneio que eles não poderiam usar coisas externas. E aí, de repente, no próximo episódio, eles vão se fundir usando o brinco Potara. E foda-se. É horrível. Essa semana foi uma merda. Só queria avisar todo mundo pra ficar calmo, que voltou ao normal. Semana passada eu fiz um pouco de alarde, dizendo que tinha ficado bom. Não, não ficou. A gente ficou um bom tempo sem comentar, um bom tempo... Os dois últimos episódios sobre Hoseki no Kuni, porque o Pedro não tava aqui e não tava a fim de comentar sozinho. Agora o Pedro tá aqui, então vou comentar com ele. E o que você tá achando até agora dos três últimos episódios, do 2, do 3 e do 4? Principalmente do 4, que é o dessa semana. A série deu uma boa melhorada em relação ao começo. A qualidade audiovisual ainda se mantém. Na verdade, eu acho que o episódio 3 teve até o ápice disso, que foi uma sequência em que a Daya, tipo, a Diamante, tipo, ela meio que sai correndo, assim, pelas florestas e tal. É, tipo, uma sequência bem bonita e muito bem animada. E, tipo, tô falando muito bem animada pra uma série de CG. sendo que eu sou, tipo, um cara que gosta de saco, etc. Então, essa série realmente tem muito mérito nisso. Só que ela não tá melhor só nesse sentido audiovisual, tipo, em termos de... Principalmente em termos de construção de mundo e de mística daquele universo, a série melhorou bastante, porque os primeiros episódios, eles se focavam muito nas personagens, em como elas se mostravam sozinhas e etc. E só que a gente percebia muito isso pelas falas, então a gente não via muito essas personagens demonstrando esses sentimentos, ou a gente sentindo essa sensação de solitude, etc. E esse, na verdade, eu diria que é o maior problema da série ainda, mas como que a gente tá se focando mais agora, um pouco mais na explicação dessa mística do mundo, em questionamentos, que tipo, o episódio 4 realmente adentrou, tipo, em questionamento existencial e tal. Eu acho que agora, como tá nessa parte em que falas são mais digeríveis, principalmente a parte de construção de mundo, eu acho que ficou melhor. A mística desse mundo é muito interessante, muito interessante, muito interessante. Foi mais explicado em si como surgiu as coisas e com aquela história de os humanos terem se separado em três partes e tal. Você falou esse troço da série se apresentar com as personagens, mas eu ainda gosto bastante da dinâmica dos personagens. Eu, nesse último episódio, eu gostei bastante do grande mestre lá, que eu gosto como ele se mostra bastante falível, tipo, ele falando que tava dormindo em vez de meditando, ele admitindo que ele não conseguiu achar uma solução pro problema da Cinnabar. No começo da série a gente vê um pouco isso, dele falando que ele não tinha achado nada pra Foz até naquele momento, que ele decidiu fazer a enciclopédia. E a Foz em si é uma personagem muito carismática, os personagens secundários são bem carismáticos também, e eles acho que fazem um bom trabalho em levar a série. Eles são um personagem interessante, tipo, eu diria que o meu personagem até agora é a Daya, que ela teve o seu arco, assim, concluído no episódio 3, tipo, teve um pequeno arco. Tipo, ela é uma personagem muito boa. Eles têm conflitos muito bons, assim. Eu só fico meio assim na maneira como que eles são expressos, porque a série ainda é muito comunicada por fala, assim. Mesmo o visual comunicando bastante coisa, eles ainda se apoiam bastante em diálogo. E pra mim só falta, tipo, eles terem momentos, assim. Não precisa nem, tipo, mano, calem a boca e não falem mais nada durante o resto da série. Não, isso é exagerar demais. Tô falando, tipo, só ter mais momentos em que eu consiga sentir essa solitude, sabe? Que eu consiga ter um pouco dessa atmosfera que esse mundo passa. Só isso, mas os personagens em si, elas têm conflitos interessantes. Tematicamente, tudo tá sendo bem construído, então, por enquanto, tá ficando bem legal. A série tá construindo bem. E o final desse episódio 4, um gancho bem legal. Eu chuto que o Ozaki no Kuni vai vender bem, porque tá ganhando muita fanart, principalmente da Diamond. Sério, tem muita fanart. Se você entrar no Pixiv, ver os rankings globais, eu não sei se quando essa gravação sair vai estar ainda. Só que quando eu vi aqui na data, dia 31, e nos últimos dias, tem muita fanart da Daya no ranking global do Pixiv, que é um site bem popular de arte japonesa, pra artistas japoneses internacionais. Uhum. Assistam Ozaki no Kuni, tá valendo a pena. O quarto episódio de Junin Taisen essa semana, e a gente já teve um pouco uma quebra de paradigma esse episódio dentro do que a série tinha apresentado até agora. Começar a dar spoiler. Junin Taisen é aquela série que tem todo episódio tem algum spoiler, então tempinho aí na descrição, não esqueçam. Cara, eu acho que Junin Taisen ele acabou caindo no que a gente tava falando antes, tipo, foi um episódio lento também. Não sei dizer se foi bom ou ruim nesse caso, mas de fato foi um episódio lento. Foi basicamente só um episódio sobre o conflito da macaco, né? Que o rato aponta no início do episódio, da questão do salvar dela não ser tão eficiente, né? E a gente teve o episódio todo desenvolvendo em cima disso. O que tu achou sobre isso, Eugênio? Eu achei que foi bem explorado, eu gostei do passado dela, eu achei até engraçado ela ter sido treinada por três macacos, literalmente. Uhum. Eu gosto do ponto que eles fazem bem no começo do episódio, que os três macacos falam que não tem diferença de nós termos três indivíduos diferentes ou ser apenas um indivíduo, porque nós nunca discordamos em nada, e o mundo sem discórdia, o mundo sem conflitos, não dá espaço pra individualidade, no caso. Uhum. Eu acho bem legal a maneira que é explorado o passado da macaco nesse episódio. Acho que o conflito que tem lá naquele país eu não acho tão interessante assim, só que eu não acho que é detrimental ao episódio. Mas eu gosto do conflito que ela tem contra o próprio rato. Ela aponta que a maneira do rato pensar é bem infantil ainda. Uhum. Só que ela fala, mas só julgá-la como infantil talvez não seja a solução certa. Uhum. Ele fala pra ela, só pessoas que não conhecem o mundo podem pensar da sua forma. E tem uma cena que eu acho que é uma das maiores cenas do episódio, que ela fala que ela conheceu o mundo, ela viu coisas, ela, pra toda a vida que ela salvou, teve centenas que ela não conseguiu salvar. E ainda assim, ela continua com a mesma atitude dela. Essa frase em específico dela é interessante porque é aquilo, né? Nem ela é tão certa na missão dela. Tipo, ela sabe o que ela quer fazer, mas o que ela consegue fazer é um negócio completamente diferente, né? Então não é como se a resposta dela fosse a certa, logo ela não pode chegar e falar pro cara, ah, você não entende ainda, você ainda não é um adulto, né? É, quando você crescer, você vai entender. Ali naquele ponto, ela não seria honesta nem com o rato, nem com ela mesma. Né? Então é um diálogo realmente interessante. Eu só não sei o quão relevante foi a parte do marido dela, porque, tipo, beleza, ela tem um marido, não pareceu ser um conflito em nenhum momento, mas ok. Acho que foi mais pra aprofundar e talvez humanizar um pouco o personagem. Sim, então, isso sim, mas é que eu não vi a função exatamente disso, né, de trazer essa parte humana à tona e tal, porque não pareceu que ela tem muito um conflito em relação a, tipo, ah, estou deixando meu marido de lado e tudo mais. Se o marido fosse personagem, daí talvez até teria mais função, mas pra ela pareceu bem en passant. Entendi. Enfim, mais alguma coisa pra comentar? Eu achei o episódio lento. Eu achei que Cliffhanger também foi um pouquinho fraco, mas eu gostei dos diálogos da macaco com o rato. Acho que foi a melhor parte, de fato, são os diálogos. Eu acho que até mais interessante do que o flashback em si. Eu acho que o flashback foi um pouquinho arrastado. É, não sei. Eu acho que o flashback poderia ser cortado um pouco. Mas eu tô animado pro próximo episódio, eu quero ver só do rato e da macaco contra o coelho. Uhum. É, a gente nunca viu o rato lutar, e o rato tem essa vibe de ser o fodão, né? E, inclusive, eu não tinha prestado atenção no encerramento até então. Todo mundo fala, eu sou completamente desligado pra essas coisas, daí eu não vou prestar atenção. E o rato aparentemente vai ter o último episódio, né? O último vai ser dele. Aham. E o próximo episódio vai ser da cabra, do cabra, no caso. Nossa. Acho que vai, tipo, focar nele em um certo ponto, só que também vai ter esse conflito com que já foi estabelecido no Cliffhanger. Outra coisa legal, pragmática, que colocaram nesse episódio foi a habilidade da macaco, né? Que, puta que pariu, é uma puta de uma habilidade. Ela possivelmente é um dos seres mais poderosos ali, se não o mais poderoso. Então a gente vai começar com a nossa polêmica semanal, basicamente, né? Que é Kino Notabi. Não sei se foi polêmica essa semana, mas enfim, quarto episódio de Kino no Tabi, o episódio do Shizu e eventualmente também o episódio da Kino, e o episódio do país. País navio? Do país barco. País bar. É, exatamente, barco, exatamente. O que vocês acharam desse episódio? Achei bem ok. Sei lá, eu acho que o ponto do episódio não foi muito bem estabelecido, talvez no final. Nisso daí, eu acho que ele foi semelhante ao episódio da semana passada. Ele teve um ponto interessante, mas por conta de outras coisas, esse ponto meio que se perde. Ah, não, o da semana passada é bem mais estabelecido desde o começo, ele já deixou a mensagem bem clara e eles constroem a mensagem durante o episódio. Sim, ele fica mais claro. Já nesse episódio, meio que no final eles mostram um pouco da mensagem e, tipo, eu não tenho certeza se aquilo era mensagem, sabe? Eu acho que a mensagem foi bem forte, só que eles estragaram ela, tipo, praticamente no mesmo momento em que... então, eu tô com impressão, assim, me parece que o primeiro episódio de Kino no Tabi dessa temporada... É de um anime completamente diferente, porque... Obrigado, eu vim pra falar porque isso. Porque nesses três... ok, talvez o terceiro nem tanto. Mas no episódio 2 e no episódio 3, me pareceu 4. Mais ser um character driven do que ser uma história focada naquele mundo e como, a partir de situações daquele mundo, você tem uma determinada mensagem, uma determinada reflexão. Pedro, você quis dizer 2 e 4? 2 e 3, não. Não, 2 e 4 e o 3 nem tanto. Mas o 4 ser diferente nesse ponto é ok, porque o protagonista é outro. É, justamente uma pessoa diferente que tem um comportamento diferente, ponto de vista diferente. Ah, não, sim, eu não tô reclamando assim do fato dele não ser ausente. É mais uma questão de foco mesmo. Uma questão do que a série estabelece no primeiro episódio, como seria o tom geral da série, como se daria a estrutura geral da série. E como, assim, não, eu não vejo problemas em a série às vezes quebrar um pouco da estrutura. Por exemplo, Mushishi, que é uma série, pra mim, 10 de 10, tem um episódio no meio que conta o backstory do personagem principal e do Ginko, e isso seria um pouco... Quebra um pouco do ritmo. É um caso clássico de tipo, quebra, né, um pouco da estrutura da série. Só que isso ela só lá bem pro meio, quando que a série já estabelece bem a atmosfera dela e como que ela trabalha. Mas assim, esse Kino tava, tipo, jogou episódio 1, episódio 2 já foi algo bastante diferente com relação ao personagem da Kino. Episódio 3 acho que foi ok com relação esse foco, e o episódio 4 já mudou de foco pro Shizu, o que não acho necessariamente problema, mas o foco problemático que eu acho aqui é com relação a ele querer passar essa reflexão e ao mesmo tempo querer fazer um character driven, um drama que é tirado do cu, que, tipo, então, é o final do episódio. Simplesmente parece que esse episódio vai pra todo lado. Ele vai da caverna de Platão até a vontade do cara, a vontade da criança de ser acolhida, né? Então, são várias coisas muito distintas, né? Eu acho com que... granadas. É? E com granadas, é. Ai, essa cena final é tão ruim, mas enfim. Uhum. essa cena depois, final foi muito ruim. Depois muito ruim. A gente já chega nela. Tem um pós-crédito, você sabe. Sim. Sim, tem. O que pra mim não ajudou em nada. Eu acho que justamente por isso que eu citei o pós-crédito. Eu acho que por ter o pós-crédito tipo. O pós-crédito é bom. O pós-crédito é bom pra gente saber que o Steve não morreu, né? Mas naquela circunstância ele deveria ter morrido, a não ser que aqui, ou a moto dela, ou o cachorro, ou a criança tem uma habilidade cirúrgica ali e eles tivessem algumas bolsas de sangue sobrando, porque... Eu acho que a moto vira um robô. Calma. A moto vira um robô e ela na verdade é movida a sangue, né? Não vamos chegar nesse ponto ainda que eu quero resgatar esse comentário do Pedro, que ele falou que não parece a mesma série. Eu acho que estruturalmente esse quarto episódio é justo, porque, tipo, tu tem a apresentação do X no segundo episódio. Aí tu tem um episódio nos moldes padrões e depois tu tem o episódio do Shizu. E o episódio do Shizu, como ele é introduzido, a introdução eu acho até boa, tu vê que ele não é um viajante como Akino. Ele é um cara mais inseguro, ele é um cara mais incerto do que ele vai fazer, logo ele, né? Ele nem é um viajante, ele tá procurando um lugar novo pra... É, exatamente. Sim, mas ele é considerado um viajante naquele mundo, já que ele não tem um país fixo, né? Ele é um viajante no sentido em que ele está viajando, né? Sim, sim, sim. Mas o meu ponto continua o mesmo. Ele é um cara que tá viajando, ele é mais inseguro, ele é mais incerto, ele é mais perdido do que Akino, né? Ele não sabe nem como agir. Muito menos quem ele é. Ele é um contraponto aqui no mesmo. Ele tem mais convicção, ele tem mais opinião, ele vê o país, ó, eu quero consertar isso. É, quem assistiu a série original, não é o meu caso, diz que isso fica bem claro. A Kino, ela é, no geral, muito mais contemplativa, ela não se intromete, e o Shizu não. O Shizu, ele faz e acontece. Então, assim, estruturalmente eu acho que... Nessa temporada, a Kino tá se intrometendo em tudo, né? Então, eu acho que ok estruturalmente, tipo, como eu falei, tu teve uma introdução do personagem, tu teve o estabelecimento dele no segundo episódio, a introdução desse episódio lembrou a gente de como é que ele era, com aquele diálogo dele com o cachorro dele, que eu esqueci o nome. Então, ok, o que eu acho que é diferente do primeiro episódio pro resto, é que o primeiro episódio é um bom episódio. Eu acho que essa é a diferença central. Tipo, o primeiro episódio, ele tem discussões morais, ele tem um foco nas discussões morais, ele consegue caracterizar bem o personagem da Kino sem precisar focar nela no episódio. Ele consegue colocar bem, através de sutilezas, o julgamento racional e emocional que a Kino tem daquilo, né? Tipo, tu vê pelas reações dela, pela forma como é que ela enxerga aquela sociedade, e também pela forma como ela expressa a opinião dela sobre aquela sociedade depois na conversa com o cara. Então, tipo, é um episódio que, a nível de discussão, a nível de, tipo, é uma fábula, então quero trazer um ensinamento, ele é muito bom, o primeiro episódio. E o segundo, terceiro e quarto, tipo, cadê, sabe? Onde é que tá isso? Quem que fez o primeiro episódio que tá faltando aqui? Porque, mano... Olha, o quarto eu acho que tava indo bem. Sim, né? Mas ainda no final inventa toda uma história lá. Ah, não, tá com aquilo, a menina, e a minha menina e o barco, a menina, e o cara lá sangrando, morrendo ali. Não, eu acho que até, assim, quando ele tirou a galera do barco, a partir do momento que a galera tava fora do barco, ele não soube mais o que fazer com o episódio. Não, eu acho que quando o pessoal falou, não, até o momento que eles falaram, não, a gente quer voltar pro barco, até ainda foi legal. Foi tipo... pra mim o episódio poderia ter terminado ali e falar, episódio legal, exatamente. Ok. Tipo, os caras, eles gostam, nem todo mundo gosta de, digamos, tipo, de liberdade plena, assim. Não, não é, questão... é liberdade, mas... Eu não vejo como liberdade ou como gostar. É, aquele é mais papo, costume estar em um lugar. É um papo, talvez, marxista, né? Não sei se foi a intenção do autor, se tiver a influência dele. Parece de como toda a sociedade, né, reproduz as estruturas de poder, né? Enfim, uhum. Mesmo que seja negativa para ela. Então, o que me incomoda é que ele parece que vai falar mais sobre algumas coisas no meio do episódio. E aí, assim, não tava ruim. Eu só achei o meio um pouco desfocado. É, principalmente em relação a como o pessoal ali reage à menina. Eu não sei se vocês notaram isso, mas desde o começo a população reage a ela com um pouco de medo. Até faz meio cara de nojo quando ela chega perto, sabe? Com a explicação que deram no final, isso faz sentido. O problema é que eu não queria aquela explicação em primeiro lugar. Não, então, tu precisou de uma explicação fora do ensinamento principal. É isso que eu tô dizendo, tá ligado? Tipo, esse pedaço já parece um pouco desconexo do resto. E outra coisa é esses diálogos sobre... Eu acho que é um diálogo só, na verdade, sobre a nobreza que eles falam. Ah, aceitaram mais um viajante. E aí eles fazem meio que cara feia porque o viajante quis ser um cara da torre. E aí meio que apresentaram isso como um problema. Mas qual era o problema exatamente? Acho que supostamente os caras da torre, porque eles falam como essas... que o Shizu, se ele aceitasse ser um guarda lá, não sei a posição, se ele poderia, tipo, usar violência contra a população e tal, só que a gente nunca vê isso no episódio e ele tava meio foda, sabe? Então, o que eu entendi é que o clã da torre, né, a inteligência artificial, isso é interpretação minha, tá? Entendam totalmente dessa forma. É, eles eram a inteligência artificial que queria proteger aquela população. Eles não sabiam o que de melhor eles poderiam fazer ali. Eles sabiam que o barco ia eventualmente afundar, mas eles não sabiam o que de melhor fazer. É, então eles estavam, de certa forma, esperando alguém que prometesse fazer melhor. Só que não podia ser qualquer um. Entendia a forma como eles trataram o Tiso e como eles tratam viajantes em geral como uma espécie de teste de caráter, né? Tanto que eles falaram, ah, ou você vai lá trabalhar com o povo. Mas nem tinha trabalho. Aquilo lá foi, eles estavam só tentando convencer ele a não se misturar ao povo. Mas não, ele quis se misturar ao povo, ou seja, né? Ele passou nesse primeiro teste. Aí depois ele se rebelou, chegou até a torre. Eles falaram, ah, então você assume... A bucha a partir daqui, ele falou, ok. Vamos e vazar. Simplesmente não resistiram. Aí eles somem. Pra mim ficou parecendo que foi um teste mesmo. Pior que eu acho que faz sentido o que você tá falando. Esse daqui é um pouco excesso de interpretação, né? Porque o episódio então, não mostrou nada nesse sentido. Então, mas... faltou foco. Eu acho que esse é o ponto central. Esse foi um episódio bem sem foco. Pior inteligência artificial. essa inteligência artificial é meio... É, inteligência artificial que sabe nem consertar um barco. Sabe nem mandar os caras consertar o barco, nem isso. Eles eram uma inteligência artificial feita pra operar o barco. Acho que faz sentido isso. Eu legitimamente ri quando que o cara fala... você assume a partir daquele cara, depende da circunstância, assim. Falou então, otário esmado. Desaparece assim. Tipo, achei muito engraçado. Eu tava esperando, né, nesse momento, o Eugênio fazer alguma referência de funk pra complementar. Eles foram junto com o Kekel pro Mandela. Eles quiseram explicitar demais o tema lá pro final. E deu certo. Porque, tipo, eles foram literalmente. Ele fala, não, se vocês continuarem aí, vocês vão morrer. Aí eles, não. Não vou morrer porra nenhuma, bora voltar no barco. Vocês vão voltar pra esse barco furado, literal e metafórico? Vamos. Eu realmente não entendi qual a ligação disso com a ligação da relação do Shizu com a nobreza. Tipo, pareceu... Cara, esse negócio da população pareceu tão estranho. Cara, esse episódio foi bem desconexo. Foi bem all over the place, assim, né? O que parecia no começo do episódio, eu até achei a primeira metade legal, é que a relação da nobreza com o proletariado ali me lembrou um pouco de Aka. Não era uma semelhança muito direta. Qual o estado de Aka? Então, me lembrou do estado dos mineradores, que eram... A galera que vive isolada e eles viviam felizes porque eles tinham esperança e blá blá blá blá blá. Assim, É que não é o mesmo caso do pessoal do navio, só que se tu pegar pra comparar, o que me parecia no início é que a menina era da nobreza e ela era uma pessoa fechada, e aí o pessoal proletariado ali era um pessoal mais feliz. E se tu pegasse a relação desse país de Aka com os outros países, onde era tudo meio... era tudo mais cínico, né? Eu tinha visto essa relação e achei que era meio que sobre isso. E só que o episódio ele vai mudando tanto no meio que fica um pouco confuso no final. Um pouco não, fica bem confuso no final. E a cena final, agora a gente pode falar que, ai, meu Deus do céu, cara. A menina, ela enfiou 1 centímetro de uma faquinha de 2 centímetros de... Faquinha de manteiga, tá ligado? É. Pelo que eu entendi, aquilo lá foi um bem por baixo, uns 4 centímetros. Não, foi só um pedacinho da faca. Foi nada. Se isso daqui não fosse áudio, eu colocava uma imagem aqui pra você ver. Não, deixa eu abrir. Porque entrou, assim, você tem que levar em consideração. Eu honestamente nem lembro dela estar segurando uma faca. Tipo, não, ela não tava. Cena. Ela tirou da calcinha, obviamente, que, meu Deus do céu, não faz nenhum sentido. Mas conta que ela é bem pequena e a faca tava. Em comparação com a mão dela, a lâmina era maior do que a mão dela. E tava quase inteira no bucho do X. É porque no shot lateral que tu tem, tá só uma pontinha da faca enfiada, não? Ali, naquele momento, acho que já tá tirando, mas enfim. Esse é o menor problema da cena. Pelo tanto que ele sangrou, é fácil assumir que foi um forte fundo. Começou a cuspir sangue, começou a desmaiar. Ou que acertou uma veia ou artéria importante. Sabe outra coisa desconexa que eu também não entendi direito? Até dá pra entender um pouquinho, mas eu ainda achei um pouco bizarro. Por que, que ela teve que esfaquear ele? Ela podia ter feito qualquer outra coisa. Ela tava muito brava com ele. Ela tava com medo de ser abandonada e esfaqueou o cara. Então morre, tá ligado? Ela ficou puta que ela ia ficar sozinha, daí ela quis matar ele. Daí ele falou, não, eu não vou deixar você ficar sozinha. Daí ele tava morrendo, daí ela, não me deixa sozinha. Eu vou me matar com uma granada que eu tirei do nada. Nossa, mano. Cara, essa cena final é muito bizarra, cara. Meu Deus. E aqui não atirou na granada. Aqui não dá um tiro numa granada e ela não explodiu na hora. Cara, o vestido dessa mina é tipo a bolsa da Hermione do Harry Potter, tá ligado? Ela tira qualquer coisa dali. Porque ela tinha uma granada, tinha uma faca, ninguém... Não, é japonês. A bolsa do... É o Doraemon que tem que tirar qualquer coisa da barriga? Eu não sei, Ou a Homura, como o Pedro falou. Bolsa do Gato Félix, exatamente. Mas, cara, meu Deus do céu, essa cena final tá tudo errada. E a granada explodiu do lado deles, cara. Caramba. Não apareceu a granada explodindo. Eu não assumo que ela explodiu. Aquilo ficou um bom tempo olhando pro X morrer, sem fazer nada. Ela ficou parada. Ele falou, não vem agora. Aí quando ele estava ali deitado, ele tava sangrando, ela ficou tipo... Ele vertendo sangue, tava saindo sangue pela boca. Pra sair sangue pela boca... Tem que ter acertado uma porra de um órgão interno. Tem que ter ferido alguma parte do sistema digestivo. Mas anime sempre é assim, né? Tipo, o cara tem um cortezinho na mão, assim, o cara cospe, vomita sangue, assim. Sempre. Ele toma um soco no estômago, vomita sangue, qualquer merda. Isso sempre lembra Naruto. Naruto sempre tinha dessa. O Sasuke tomando uma porrada do Naruto no final do clássico. Enfim, dessa cena, outro fato que eu gostaria de destacar é como que eu gosto da dublagem do Hermes. É tipo, a maneira como que ele fala que a mina vai se matar, ele fala, ele tipo, ele viu ela tirando o pino da granada e fala, ela vai se matar. Tipo, foda-se. Ela vai se matar com ele. Tipo, ela vai se matar. Tipo, foda-se, eu sou uma moto. Eu gosto muito da dublagem do Hermes. É calma. O Hermes falando vrum vrum. Engraçado que a cena tem um senso de urgência mesmo, né? E eles realmente ficam parados mesmo com o senso de urgência ali. Caralho, faz alguma coisa, mano. Pelo amor de Deus. E eu não entendi direito porque aqui não falou que o X ia ficar surpreso da próxima vez. Eu também não entendi, eu não quero nem pensar nisso, foda-se. Cara, esse episódio, coesão foi um negócio que esse episódio não teve. Acho que faltou Ela falou que ele ia morrer de surpresa, pior ainda. Ele morreu, quase morreu, né? Dessa vez. Será que tem relação? Ela vai falar pra ele, então, eu fechei sua barriga, mas coloquei uma bomba relógio dentro, né? Sei lá. Tô ativando agora. A gente pode concluir que os melhores personagens disso tudo são o Hermes e o cachorro. Sim. Obviamente. Não, mas falando sério, cara, eu gostava muito do personagem da Kino antes. Eu acho que o X ainda não foi tão cagado, só que ele tá num episódio tão estranho que é difícil de entender qual que foi o impacto do episódio pra ele. Dele em si eu gostei. Sim, então. É que ele tá num meio estranho, né? Agora, quarto episódio do anime mais queridinho do Eclita na Cachorro até agora, pelo menos por enquanto, e pelo visto vai continuar sendo, porque, meu Deus, quarto episódio eu acho que foi melhor que o terceiro. Pois é, não é? Eu fiquei bem surpreso. Eu cubro esse anime no meu blog, eu vou ter que inventar uma nota acima de 10 pra ele no final, não tem jeito. Se continuar ficando melhor, vai. Cara, primeira coisa, né? Esse episódio já começa com a lição de moral. Sempre use capacete, não deixe criança dirigir e não olhe pra trás enquanto tá dirigindo. Mano, eu quero uma estátua aí que deve ter uns 300 kg na cabeça delas, tipo, suave. Segundo a teoria do mexicano, elas são feitas de gelatina, então provavelmente absorveu tudo o impacto. Provavelmente a humanidade já evoluiu pra seres invertebrados e dispensam os idiotas. Inclusive, eu achei legal que esse episódio mostrou duas das desgraças que aparecem na opening, né? Que mostra quando a moto bate e mostra uma coisa caindo na cabeça da Yuri. Ah, é verdade. Falando um pouco mais sério, mas eu juro que eu lembrei do He-Man quando aconteceu essa cena deles batendo na coisa. Mas enfim, falando um pouco mais sério. Logo em seguida começou, a trilha ficou séria. Mas daquilo lá, fiquei assustado até o final do episódio com aquela trilha. Putz, a trilha sonora desse episódio estava muito bom. Sim. Puta que pariu, né? Eu acho que foi a melhor aplicação de trilha sonora até agora. Sim. E o negócio legal é que eles revelam o ano que eles estão, né? Não sei se vocês perceberam esse detalhe. Revela, ó. 3.200 e cacetada. Acho que é 3.254. Posso estar enganado, mas se eu não me engano é isso. Rapidamente aqui, peraí que eu confirmo. O que é bastante no futuro mesmo. Sim, pode... quase... Não, mais de um milênio... Não. É 1.200 anos. É mais de um milênio. Mais de um milênio. Mexicano. É que quase um milênio é a data em que a igreja lá foi construída, que foi provavelmente o apogeu daquela civilização, e a partir dali eles só decaíram. Tanto que um século atrás, a humanidade que ainda estava viva nem sabia mais como usar o elevador que os antigos tinham construído. É, e eles já tinham... Anterior. Esse episódio, ele fornece boas informações sobre o passado, sem precisar explicitar muitas coisas, né? Claro, tem uma cena de... 3.230, e elas estão em agosto. É, tem uma cena ali de... Aliás, agosto? Ah, dá até pra ter uma ideia de quanto tempo faz desde o começo do anime. Assumindo que eles estejam no hemisfério norte, tá em agosto, mas o começo do anime... Foi no inverno. Inverno, Que esteja no hemisfério norte, você passou meio ano desde então. Um negócio legal... Foda-se. Porra, isso é importante, caralho. Significa que elas acharam comida pra porra naquele avião, pensa? Elas estão comendo só aquela vacação lá, mesmo. Eu ia falar isso, porque eu não sei se foi no segundo ou no terceiro episódio que eu falei que eu queria ver um pouco mais disso, de tipo, o que elas acham no episódio continuar nos próximos. E aconteceu, né? Elas estão comendo ração até hoje, então eles não estão esquecendo. Mas tem mais um. Sim. Ah, meu cachorro também. Porra. Então, teve uma sensação a mais de causalidade. Eu gostei disso, desse episódio. É, a parte que eles revelam sobre um pouco do mundo, além do que foi explicado, né? Além do que a Tice... É Tice ou é Tito? Não, é Tito. É tudo Tia, é muito confuso os nomes dessa temporada. Além do que ela lê, uma coisa interessante é que aquele jardim ali meio que já foi feito pra lembrar das coisas boas do mundo. Então, provavelmente... peixes estavam acabando, plantas estavam acabando, porque eles já fazem uns... Já tinha acabado e já era lenda na época, né? Já era só um ícone na época quem foi feito. Eles ainda tinham um imaginário em relação àquilo, então acho que talvez... Acho que na época... Eu chutaria que, tipo, na época que fizeram o templo lá, os peixes eram que nem, sei lá, dinossauros pra nós, ou coisa do tipo. Sim, eu acho que já não existia, e o que eles tinham ainda era uma imagem descrita daquilo lá. Pode ser. Ou tava entrando em extinção, porque depois elas acharam peixe lá. Eu acho que é o que mais faz sentido, na verdade. Que eles tava começando a assumir e eles meio que imortalizaram ali. Mas eu achei interessante essa perspectiva. Tipo, querendo ou não, dá mais um pouco daquele sentimento de desolação, de fim mesmo, né? E é o primeiro episódio que mostra uma arquitetura que realmente não é uma arquitetura que a gente conhece, né? Aquelas construções todas com umas coisas saltadas nas paredes, umas janelas em formatos aleatórios. É bem interessante. O que é meio estranho é que Porém, no final... Porém, quando estavam chegando no templo, aí já os prédios em volta, embora o local já tivesse uns viadutos super altos, o que com certeza já é futurista, mas os edifícios em volta já voltaram a ter uma arquitetura que a gente reconhece, né? Então, assim, o que eu imagino é que aquela, na verdade, fosse a parte mais antiga da cidade, por isso ela tinha uma arquitetura mais antiga. E o templo foi construído lá, lá era o centro. E as regiões mais novas, que foi por onde elas chegaram primeiro, tinham uma arquitetura bem mais recente. O negócio legal da construção de mundo é que, além de fazer sentido, ela te passa sensações importantes pro episódio, né? Tipo, por exemplo, aquela questão de a gente ter falado deles terem imortalizado aquele cenário belo, né? Então... E assim, é um cenário paradisíaco, é um cenário... É uma esperança falsa de que elas podem ver aquilo um dia, né? Elas reconhecem aquilo como uma esperança falsa, né? Tipo, mano, tudo isso aqui... É foda-se. A Yuri fica absurdamente frustrada. Uhum. E outra coisa é quando tu vê de fora, né? Tu tá numa cena bem aconchegante delas dentro e o episódio termina não dentro, termina fora. Sim. O episódio lembra a gente o quão morta é aquela sociedade... Tu sai e aquilo que tava, que por dentro era bastante criativo até, e bastante vivo, até na parte da arquitetura, como o mexicano falou, e até na questão desse cenário que os antigos tinham construído, mas por fora é um blocão de cimento, basicamente, né? Então tu tem, mais uma vez, uma sensação bem ruim no final do episódio. Eu não sei se vocês se sentiram assim também. Não, naquele momento eu tava derretido pela, praticamente, né, declaração de amor da Yuri pela pela Tito. Não, eu achei muito legal, assim, que uma se importa com a outra e outra se importa com a uma, é algo que a gente já tinha percebido nos episódios anteriores. Com uma Truman? Uma se importa com a outra e a outra com uma. A gente já tinha percebido nos episódios anteriores, veio crescendo. Nesse episódio, esse episódio foi muito focado nisso, né? Com a Título programando a máquina lá pra tirar uma selfie lá com a Yuri, logo depois de escutar a Yuri falando, olha que legal, todas as imagens fotografadas ali vão ficar eternizadas, né? Daí a Título, peraí, deixa eu fazer uma coisa então. Ela vai lá e tira uma foto das duas. E aí no final, a Yuri fala, esse paraíso artificial tá com nada. O que traz calma pra mim é você. Ela fala, isso. Assim, esse anime, ele acerta muito no ritmo que ele coloca, né? Porque cada longo já vem na hora certa, né? Cada fala. Isso. Porque ao longo do episódio todo tu vê essa relação das duas, tu vê a... Eu esqueci o nome delas. Yuri. A Yuri. Tu vê a fala da Yuri comparando a Tito com as estátuas, né? No começo, e daí isso... No final aparece uma estátua que porque lembra a Tito mesmo. E depois tu tem um shot da Tito como uma estátua dessa, que é um shot muito bom, é muito engraçado essa cena. Então, tudo vai sendo construído muito devagar ao longo do episódio, né? Mas sempre vai pra algum lugar, cara, é fantástico. É bom saber que no futuro teremos câmeras com 1 bilhão de fotos armazenáveis e com bateria infinita. Não, então, são só 50 mil. Então, eu fiquei mais surpreso com a bateria da câmera do que com as fotos, porque aquela câmera tá pelo menos 400 anos ali. Então, pariu, né? Não, outra coisa que eu ia dizer sobre esse ritmo é esse paralelo que elas fazem da relação das duas com essa adoração aos deuses, né? Então, o que os outros eternizaram em estátuas, elas estão eternizando em foto. O que ilumina o mundo para aquelas pessoas, para os antigos, era aquela esperança que eles criaram, né? O que iluminou o mundo para Yuri foi a Tito voltar. Inclusive, uma cena muito bonita dela voltando e aí, de repente, pô, tudo volta, né? Ah, e por que você não falou comigo? Porque tava engraçado. E eu vou dizer, por um segundo eu achei que a Yuri ia se matar, cara. Ela pegou aquela arma e, tipo, ela não ia atirar em ninguém. Eu, meu Deus, o que ela tá pensando? Vai tomar no cu. Eu tava mais com medo dela cair. Porque pelo que eu vi até ali, aquilo lá era uma grande passarela sem corrimão nenhum. E ela andando aqui. Na real, eu achei que ela ia atirar pra fazer luz. Só que ela não queria atirar porque ela podia acertar a Tito. Eu pensei nisso. Eu achei bem sufocante essa cena. Até mais por causa da trilha sonora, que dá um senso de inquietação bem grande. Ela não podia andar porque ela podia cair, mas ela também não podia ficar ali porque aparentemente a luz não chegava ali em momento algum do dia, né? Era escuro até no entardecer ali. Então, parecia que, por um momento, parecia que ela ia morrer ali, tá ligado? Foi uma cena bem angustiante. E por isso que, assim, mais uma vez, o ritmo é fantástico, porque a cena é relativamente longa, então dá tempo de tu sentir essa angústia, de tu absorver essa angústia, e aí de repente tu tem aquela iluminação quando ela encontra a Tito, fazendo esse paralelo de novo da relação das duas com essa relação dos antigos com as divindades, que dava esperança e acalmava o coração deles, digamos assim. Falando em esperança, eu não sei, eu fico com um pé atrás, que a gente vai falando, ó, oh, que legal, que legal, que legal, elas estão felizes, que maravilha, mas elas têm só mais um mês de comida, né, e sei lá, é uma coisa que alguns animes fazem, né, enfim, deixa eu ver. Pode ser que seja uma construção lenta, mas eu acho que não é pra se preocupar. Por outro lado, eu acho que isso é um slice of life, e se a gente for analisar, assim, friamente, as duas não mudaram nada desde o começo. A gente tá descobrindo mais sobre elas, mas elas são as mesmas desde sempre. E o Eugênio falou sobre... Eu não sei se ele falou agora ou se ele falou em off. Mas enfim, o Eugênio falou sobre niilismo no episódio. E eu acho que esse anime, no geral, é um pouco niilista, sabe? Eles ignoram um... É de morte. É um niilismo positivo, né? É um niilismo positivo, né? Tem niilismo negativo também. Não, mas o niilismo, naturalmente, ele é positivo. Ele é só... Originalmente. Quer dizer, ele tem uma cara, isso, ele tem uma cara negativa, mas no geral ele é um niilismo positivo, porque a partir do momento que tu reconhece que não tem sentido, tu vive o que tem pra viver. Mas esse episódio e o anterior, eles reforçam bastante isso. Tu tem essa questão da liberdade, o cara, ele se prende a uma coisa e ele depois ele acaba se libertando daquilo e ele vive o que tá na frente dele, né? Ao mesmo tempo. Que já era o modus operandi das meninas. E agora tu tem essa morte de Deus, digamos assim, né? Fazendo um paralelo bem chulo aqui. E tu tem, mais uma vez, elas trazendo esse sentimento em relação ao divino pro mundo palpável, pro mundo real, né? Eles não dependem mais dos deuses, eles dependem da relação de um ao outro, do que eles estão vivendo ali, né? Mas não deixa de ser reconfortante saber que no futuro haverão minhocas para olhar por nós. Então a gente tá aqui, finalmente, pro nosso último anime comentado essa semana, que é Mahoutsukai no Yomi, o episódio 4, que, se não foi o melhor episódio, foi competir ali com o episódio 3, porque foi um episódio muito legal esse episódio 4. Foi visualmente melhor que o 3. Visualmente é mais interessante, mas eu não achei melhor do que o 3 em termos Eu acho que no geral também não foi mesmo. Eu já queria comentar um negócio legal sobre esse episódio 4, que é a relação do Elias com a corrupção. Porque eu vi isso sendo construído no começo do episódio, desde que ele começa a aparecer como sombra, e aí ele sai como sombra, e tu tem aquela cena que é um pouco grotesco o movimento dele, e depois quando tu vê a corrupção, tu tipo, caramba, não parece o Elias? Sabe? Eu achei legal porque tu teve um paralelo visual entre os dois, e aí depois que tu faz o paralelo visual naturalmente, o Elias vai lá e fala, então eu não posso ir porque eu sou igual a esse cara, então eu não vou conseguir combater ele. E faz muito sentido porque houve o paralelo visual, né? Não é uma coisa que ele precisa explicar, ele só fala isso uma vez e... Tu tava convencido antes dele falar, querendo ou não, né? Ele só precisava te explicar os porquês mesmo. Não fosse isso, a gente ia ficar meio puto, né, dele mandar... Mandar por um segundo, eu achei que ele não ia explicar. Porque ele não explica, ele nem explicou nada pra ela. Você falou, vai lá e arrasa. Vai lá, dá uma de Jesus aí. Não, eu achei que ela foi mais parecida com uma sacerdotisa estilo japonês mesmo, né? Não, que ela tava andando por cima das águas. Ah, sim, essa parte sim, é. Segundo Jesus nessa temporada. Primeiro é o Urei de San Gaston Online andando por cima da água na abertura. É, tem Boruto, né? É verdade, tem Boruto. Descrai teve nesse episódio também, um padre loucão lá. Ficou com. Apareceu com as chagas de Cristo, né? Ficou com as mãos e os pés, ele começava a sangrar. Caramba, parece que a gente tá lendo Bleach. Mas dia geral é uma bosta, não assistam. Vamos ver Bleach. Caramba, até esqueci o que eu ia falar de novo. Ah, tá. Então, eu acho que não faria mal ele explicar um pouquinho de coisa pra ela antes. Por mais que talvez ele tenha explicado antes, isso meio que fica subentendido. Tipo, tu não precisava deixar a gente, espectador, se perguntando se ele explicou ou não, sabe? Seria muito mais fácil é botar duas linhas de diálogo e pronto, acabou com as dúvidas, sabe? É, querendo ou não, é um pouco de... É... O que eu entendi é que ele só falou, ah, vai lá e imagina fazendo isso, e quem vai fazer de verdade isso funcionar é a fada aí. Sim, mas... Pelo que eu entendi de magia do anime até agora, foi isso. Mas é, ela... eu não posso explicar. Será que ela sabia que ela ia andar na água? Essa foi a primeira pergunta que eu me fiz. Isso tipo... daí foi meio bizarro. Ela pisou na água assim... Você acha que Jesus sabia que ele podia andar na água? Claro que ele sabia, ele é Jesus, mano. Mas é, eu acho que não faria mal um diálogo ou dois a mais nessa cena. O que eu achei da hora também foi essa construção do vilão, entre aspas, do episódio, que é a corrupção. Porque tu tem aquela primeira cena que tu não sabe exatamente o que é. Na verdade, em primeira instância, eu até achei que era a mãe da Tiz. E, tipo... Poxa, era a loira. Eles pintam esse vilão, esse cara que matava gatos e tudo mais. E tu imagina que era quase um demônio, né? Porque eles uhum. tratam como uma lenda. E no flashback, tipo... Do ponto de vista dos gatos, talvez seja mesmo, né? Sim, sim, com certeza. Mas, tipo, no flashback, ele aparece, tu reconhece ele porque são a silhueta semelhante, a vestimenta Sim. semelhante, e tu não fica... podia ser qualquer outra coisa, né? Sim, e até existe um certo choque ali, né? Porque tu vê aquele personagem que tinha sido pintado como demônio, de repente andando e falando normal e sendo uma pessoa normal, né? Mais ou menos, ele tava com a cara bem... Eu achei que ele tava com uma cara de alucinado ali já, mas... Não, ele só era compreensível. Então, pode ser só isso, então, enfim. Mas eu achei muito legal isso, porque a corrupção, de fato, era só um ser humano que, sabe, algo acometeu a vida dele... Sabe, se acometeu a vida dele e levou ele àquilo, né? E mesmo assim, eu tenho a impressão que o próximo episódio vai explicar. Ele não começou a matar porque ele ficou louco. Pelo que o episódio deu a entender, o tal feiticeiro que tava na cidade que se ofereceu a curar a esposa dele e provavelmente pediu pra matar os gatos pra isso. Foi então, o que ficou subentendido. Eu achei essa construção legal também. A série mostra primeiro o resultado, depois mostra a motivação e não mostra o meio. Então ele consegue revelar o meio sem falar nada. E Sim. é muito compreensível. Então eu achei isso outra coisa muito legal desse episódio. Um negócio que eu já não gostei tanto, que na verdade são dois shots pequenos, dois frames bem rápidos, mas é que parece que esse anime ainda continua muito remanescente da linguagem do mangá, né? A linguagem do anime tá muito remanescente da linguagem do mangá. Não, eu acho pelo contrário, eu acho que esse foi o episódio mais original, ele teve as sequências mais originais até agora e teve a animação mais delicada até o momento. Sim, não, por isso que eu falei ainda, porque, tipo, melhorou, mas ainda tu vê uns resquícios do mangá, tipo... Ah, resquício do mangá só vem em qualquer anime. Não, mas digo de linguagem... Questão de linguagem visual que funciona em mangá e em anime soa mais artificial ou até desnecessário. Tipo, eles falam alguma coisa que remete a alguma lembrança, o personagem a alguma lembrança. E, tipo, no mangá, beleza, tu mostrar em um quadro pequenininho. No anime, às vezes, não precisa. Às vezes, tu mostra a reação e já é o necessário, né? Mas aqui não, aqui falou de relação mãe e filha, aí a Tia se dá uma olhadinha pro lado, aí tu já entendeu que ela lembrou da mãe, aí vai lá, pisca a mãe, sabe? Aliás, isso tá... é uma constante, né? O anime tá desde o começo esfregando figuras maternas melhores na cara da Tia. Sim. Não, mas digo da forma como ele fez o espectador lembrar dessa lembrança. Os mini, né? Flashbacks. É, uhum. Que parece coisa de mangá. É bem curto, pelo menos, né? É coisa de mangá mesmo. Sim, não... Foi o que eu falei, esse episódio melhorou, de fato. Ele foi o episódio mais... que se aproveitou mais da linguagem do anime, mas tu ainda vê em um momentinho ou outro ali que ele não ficou 100% original ainda. Ah, mas eu não acho que... Não acho que prejudicou quase nada, pessoal. Não. Ah, não, mas é um negócio que tipo, que incomoda um pouco. Porque toda hora que a Tícia lembra da mãe, sempre vem flashback dela. É, mas não é como se isso tivesse acontecido 1 bilhão de vezes já. É só todo episódio. Não, é a segunda todo vez. Todo não episódio é a segunda acontece, vez. Todo episódio, só primeiro, todo episódio ela só lembra. No primeiro não teve. No primeiro não teve. Ah, pô, 4 episódios. No primeiro não teve, no segundo foi qual? Segundo teve, pô. Segundo foi... O segundo foi quando introduziram isso aí. O terceiro teve, porque teve aquela sequência toda, flashback lá. E agora, tipo, teve rapidinho, tá ligado? Espero que não tenha. 3 em 4 ainda é 75%, né? os primeiros dois não prejudicou em nada e o terceiro foi tipo meio segundo. Então. É, não, foi bem pequeno, foi um negócio pequeno, mas eu só tô falando que é uma coisa que remanesce da linguagem do mangá e que era desnecessário. Cada vez que tivesse esse flashback acrescentasse alguma coisa, a gente descobrisse um pouco mais sobre a mãe dela. Isso sabe o que me lembra? Seria interessante. Boku no Hero. Mas não, Boku no Hero é muito pior. Meu Deus do céu. No anime foi muito pior. Muita o que coisa. Me irrita em Boku no Hero é que cada vez que aparecem os episódios, os personagens, em cada episódio ele mostra de novo nome, poder. Ah, puta que pariu. Ah, é. Caramba, isso é muito ruim mesmo. Mas enfim, não é Boku no Hero aqui. Mais alguma coisa pra comentar desse episódio? Eu gostei bastante da sequência em que conta a história, a história de como veio a ter aquele bicho lá, que contou basicamente através das silhuetas, assim, tipo, achei que teve uma parte lá que foi tipo só silhuetas, uma parte bem, bem criativa visualmente. Eu gostei bastante da sequência final dos últimos shots, assim, que teve muito, foi basicamente uma sequência de long shots em que você via tipo a Tisse tipo no meio centrada assim, pequena, com relação ao cenário em volta dela, tipo, essas coisas douradas assim, tipo, visualmente muito bonito, assim, tipo, tudo um azul meio escuro em torno dela e perto dela tem essas luzes, assim, que iluminam ela, tipo, então fica um shot visualmente bonito, agradável aos olhos. Eu posso falar que eu não gostei da forma como o anime, como o episódio terminou? Eu acho que todos os episódios até agora foram foram episódios lentos, todos eles tiveram começo, meio, fim. Todos os três episódios anteriores. Esse episódio tava saindo igualzinho. Lento, começo, meio e fim. Só que daí no fim começou uma outra coisa, assim, no finzinho mesmo começou outra coisa, começou uma ação, né, o cara sequestra ela e pega a fadinha, começa a apertar, começa a fazer ameaça e, puf, acaba logo ali. Só começa aí. Eu acho que foi muito melhor que o episódio 2, o final do episódio 2. Porque não, teve foreshadowing pra isso durante o episódio inteiro. É, eu ia falar isso. Teve foreshadowing, teve a garota no começo, o cara aparece antes, fala com a garota, teve foreshadowing no episódio todo, assim. É, não, teve... Aquele lá acabou só... Foi sequestrado. Você nem sabe dele. Você sabe que foi um dragão porque eles estão no país do dragão. Não, mas é muito estranho. Tipo, do nada. É uma inserção aquilo me incomodou abrupta. Também. Mas aqui me incomodou mais porque eles começaram a cena. Se tivesse sido, tipo, só parecido. Pegou ela, parou, nem falou nada. Ou só, sei lá, aparece eles no fundo, assim, sinistros. Até com olhos vermelhos, assim, prontos pra fazer alguma coisa. Você sabe o que eles vão fazer. E acaba assim, nesse ponto. Seria uma coisa eu teria achado tão incômodo quanto no segundo episódio. Mas eu acho que... Que eles começaram, gerou uma expectativa de que, ok, vai, e parou, não sei. Tá, entendi. Tu quer dizer que, tipo, o plot twist foi alongado? Eu acho que terminaram, esticaram demais e terminaram no lugar errado. E foi muita coisa, não. E foi mais de um twist ali, né? Não, a gente quer isso daqui, a gente é feiticeiro, a gente sequestrou a Tisse e a Tisse vai morrer. E o Elias não te contou, ele tá te zoando. É tão longa essa cena assim, é porque na minha percepção foi bem curta a cena. Não é muito longa, não. Bom, é bem mais longo que o... É muito mais longo do que o dragão sequestrando a Tisa. Não, mas a... E é por isso que é melhor que essa cena. É, eu queria dizer, porque a cena do dragão... Tudo que a cena do dragão precisava era ser mais longa. Porque, sério, a cena do dragão não tinha necessidade nenhuma de estar no final do segundo episódio. Tipo, nesse caso, a preparação dos feiticeiros vem de várias formas diferentes. Pelo menos teve preparação, né? Uhum. Aí, ok, eu já sabia que aquele... Aliás, até foi meio estranho. No começo eu achei que ele fosse um cara maligno mesmo. Aliás, na verdade, eu até ele começar a falar, eu achei que fosse uma mulher. Mas tudo bem. Isso não é exatamente um problema, eu acho. No começo eu achei que ele fosse maligno, né? Daí ele joga a Tisse no lago. Mas eu tive a impressão que aquilo lá ajudou a Tisse, né? Ela teve contato com a criatura. Sim. Não, eu então, acho que aquilo nem foi, tipo... Ele nem... Foi só pra testar o cara. É, então, mas era pensei, ah, ele... No episódio 2. É, quando a que joga a Tice no lago é uma garota mesmo. O outro cara que não tem o braço, que é... Então, o que eu... Homem. Mas enfim, aí no, eu... naquela cena eu pensei, ah, ele só tá ajudando ela de um jeito estranho, né? Tudo bem, todo mundo é estranho, né, nesse mundo. Aí depois ele fica lá, vem escutando a cena de longe. Pela expressão no rosto dele, eu achei que fosse se ele tivesse um cara ok, um cara do bem também, né? Mas aí no final, não, ele se questionou, não, eu sou do mal mesmo. Não. Eu acho que tu teve uma interpretação um pouco errada dessa cena, porque, tipo. Ah, pode ter sido, mas assim, foi como você. É, o que o episódio mostra? A gente tem essa figura, né, encapuzada, que parece uma mulher, né? É uma mulher, ela tem voz de mulher quando ela fala com a Tice. Outra coisa que é construída pra essa participação deles no final do episódio é a participação dos feiticeiros, né, nesse caso. Porque tu tem os gatos falando dos feiticeiros, falando eles que... Eles odeiam os feiticeiros. Eles odeiam os feiticeiros, exatamente. E tu tem os feiticeiros na cena do flashback, e provavelmente foram os feiticeiros que causaram aquilo. Então, tipo, eles aparecendo ali é um twist, mas também é algo que precisava acontecer. Então eu acho que tomou o tempo essencial pra gente entender esses lados, e ao mesmo tempo foi a intenção deixar dúbio. Tanto é que os feiticeiros culpam o Elias, né? Tipo, não. Eles não se colocam como heróis ali, de forma alguma, eles mas eles. Culparam Elias, eu achei que eles estavam só querendo foder com a cabeça da Tícia mesmo. Ah, não sei, eu acho que o episódio deixa mais dúbio. O shot do Elias de reação dele deixa bastante dúbio, tipo. Ele é uma caveira, ele não tem expressões, poxa vida, é difícil. Ele não tem expressões, mas a maneira como que o anime retrata, tipo, ele olhando direto pra câmera, assim, se eu não me engano, tem um pequeno. Um pequeno zoom, bem pequenininho, assim, tipo, ele se vai focando um pouco mais com a imagem do Elias no centro, tipo, ele olhando com aqueles olhos vermelhos, assim, tipo. É, botar o personagem assim de frente depois daquele diálogo é como se o anime tivesse botando o personagem. Ele não tem uma resposta imediata também. Uhum. Eu achei que foi o ponto de vista da Tícia. O cara tinha acabado de falar tudo aquilo pra ela, e ela olhou pra ele e o anime focou nele. Sim, mas o ponto de vista dela é o nosso ponto de vista. Porque a gente também não sabe nada. A gente não sabe nada sobre aquele mundo. Então, pô, como eu falei, o episódio deixa as coisas dúbias. Aquela cena final é tipo, vamos julgar esse cara agora. Então, eu não achei que fosse necessariamente dúbio, justamente porque eu acho natural que a Tise esteja em dúvida quanto a ele ali no final. Não que eu deva ficar em dúvida quanto a ele. Eu já não gosto dele, pronto, não mudou nada. Por que tu não estaria em dúvida se tecnicamente a gente tá tendo todas as informações que ela tá tendo? Se ele não for o cara do bem, quem é? Ninguém? Não existe então, outra opção. Não precisa ser. Ninguém precisa ser o cara do bem. Eu acho que precisa. Não, eu acho que esse anime... Nesse episódio eu acho que ficou mais claro que ele não vai tomar muito partido entre... O que é do bem e o que é do mal. Na verdade, a impressão que me deu foi até que... Eu acho que ele já tem feito isso. Eu acho que o anime toma uma posição, sim, a favor do Elias, inclusive. É que o Igor tá falando antes, tipo, como ele é representado por uma sombra e tipo, meio que tem um contraponto com a corrupção. Mas ele próprio assim isso pra Tícia, né? Essa foi uma das raras coisas que ele não escondeu dela. É, e é justamente, tipo... Tu vê ele é um cara que ele não se mostra pra crianças. A justificativa dele pra não se mostrar pra criança foi bem razoável e é uma coisa comum também nesse tipo de ficção. E tipo, ele anda pelas sombras, ele é um ser tipo bem sombrio de aparência mesmo, e, tipo, ninguém fala com ele como se ele fosse do bem, tipo, o padre antes, ele não fala do Elias como se ele fosse uma força pro tudo bem. E tipo, ele é um aliado, tá ligado? Ele é neutro, sabe? A série se aproveita muito da força da natureza, das coisas então, existirem como elas são. Então, eu entendo que esse é o ponto do bem do anime. A natureza representa o bem no anime. Por isso que os feiticeiros usam a magia própria que pegam... Não! Primeiro episódio tem a espada, louco. Tá viajando. E daí o quê? Elas são parte da natureza, mano. E agora ela tava ali ajudando a Tícia. Pra tu justamente. Ver como é dúbio. Eu acho que não é exatamente bem mal. Eu acho que, tipo assim, o anime ele retrata o Elias, tipo, claramente, como, tipo, um aliado e como que, tipo, alguém tem que se apoiar. Mas ele, no mínimo, tem... tipo, nuances, no mínimo. Ele, no mínimo, tem, tipo, nuances, assim, que não são, tipo, nuances boas, entre aspas. Uhum. Bom, não vejo nuance nenhuma na dicotomia feiticeiro-mago. Não, assim, tipo, há essa diferença, só que... Não, mas então, aí que eu ia dizer, pra mim, esse final serviu justamente pra isso, pra criar essas nuances, entendesse? Porque o twist não é só eles aparecerem. O twist é também tu questionar a posição do Elias, tu... Eu, pessoalmente, questiono a posição do Elias desde o primeiro episódio, e isso da Tícia tá com a vida contada já foi falada pelo outro mago no episódio anterior. Não, mas não foi explicitado. Ele até falou 3 anos, ele deu até um tempo específico. Mas não fala pra ela. Ele só contou pra ela. É. Então... Ela não fala pra ela e ela não fala especificamente o que é. Eles também não falaram especificamente o que era. Falaram que ela vai morrer. Não, ele fala, você vai morrer em 3 anos. É, eles falam de forma mais assertiva. Os outros... Você vai morrer, fala quanto tempo. O Lindel lá fala de... É Lindel? Nem sei. O maluco lá, ele fala de forma mais... Ele não fala de forma tão assertiva. Ela não vai durar 3 anos, é uma coisa assim. É, ele fala isso, ele passa o pano na frase. Ele usa eufemismo, basicamente. Mas eles não. Então, aí que eu ia dizer, o ponto dos personagens ali é confrontar. Tanto que o Pedro descreveu o último shot do Elias de frente, e da câmera se aproximando levemente dele, ele encarta na câmera. E, tipo, esse é um shot de vamos julgar esse cara agora, entendeu? É, então, eu só queria me lembrar que... Vocês estão dizendo que esse final é para eu ficar balançada sobre Elias, mas não mudou nada o meu posicionamento sobre Elias. Tudo que eu já pensava sobre ele, eu continuo pensando. É, não, mas é que tu... Sim, tu... só que foi reforçado, você não concorda? Isso. As suas suspeitas se confirmaram definitivamente agora. Tipo, você não. Pode não achar, mas o episódio coloca de maneira clara. O Lindo já tinha dito, ela vai durar 3 anos. Não, ele é bem eufemista nesse sentido. E, tipo, outra coisa, o cliffhanger é... Não é eles aparecerem de novo, o cliffhanger é o que que a gente tem pra revelar, entendesse? O que que a gente vai questionar alguma coisa aqui, a gente vai provavelmente questionar o status quo dele. Eu acho que abalou a relação entre os dois. Existe na cabeça da Tice, é basicamente isso. Eu acho que existe a construção, e a construção é justamente pra criar essa sensação de situação dúbia, né, de posicionamento dúbio de todas as partes. Como tu falou, parece que o feiticeiro lá ajuda ela no meio do episódio. Outra coisa, o feiticeiro parece que até talvez tenha ajudado o cara do gato, a gente não sabe o que tá acontecendo, entendeu? E eles questionarem tudo isso é o que dá a deixa pro próximo episódio. O que que realmente tá em jogo aqui, entendeu? Então... Considerando que não existe possibilidade nenhuma da Tice deixar de ficar com Elias, nem que seja por curto tempo, eu acho que isso é por nada. Não, isso é pra ver o impacto na relação dela, o desenvolvimento na revelação dela, e ela descobriu o que tá acontecendo com ela, o que eles querem dizer. Além de, obviamente, saber os objetivos desses feiticeiros, que ainda não foram revelados, e o conflito do próprio... do que tá acontecendo atualmente. O trailer já entrega o que vai acontecer depois, na verdade. Eu não vi o trailer. Foda-se. Cala a boca. Enfim, eu acho que... Eu não achei essa cena final ruim. Eu não achei a aparição dos feiticeiros ruim. E eu, mais uma vez, eu acho que todo esse episódio, ele se constrói de uma forma a te colocar vários pontos de vista onde tá todo mundo errado e tá todo mundo certo. Menos os gatos não estão errados. Mas todo o resto... Talvez eles estejam errados. Então, exatamente. No final, a cena final... Não, ela me fez... Eu não acho que os gatos estejam errados. Talvez eles estejam enganados. Então, exatamente. Não errados no sentido, eles foram maus, mas no sentido de ter mais em jogo do que eles acham que tem, e talvez o objetivo deles não seja a saída ideal para a situação. Existe uma polêmica muito mais importante, eu lembrei agora. Algumas pessoas estão dizendo que a Molly é um Maine Coon, outras pessoas estão dizendo que ela... é um angorá. O que vocês acham? Eu acho que ela é um angorá. Eu não sei nem o que é isso. Explica. É raça de gato? Pô, aquele gato é muito bonito, mano. Aquele gato, o gato líder lá, é muito bonito. Como é que é o nome da primeira? O angorá eu conheço, mas não é. Maine, do estado americano. Coon, Coon. Os dois são gatos peludos, só que o Maine Coon é um gato enorme. Eu acho que é o Maine... Não, mas é o Maine é um gato muito grande. O Maine é um gato muito grande. Ela, quando aparecia junto com os outros gatos, parecia o mesmo tamanho dele. Por isso eu acho que é um angorá, que é só peludo. Mas o angorá, ele não tem aquelas... Madeixas. Tem vários tipos de angorá. Ah, é, então pode ser. Ah, é, o cachorro do meu tio parece mais ela do que esses que tu acabou de falar. Talvez ela seja um cachorro. Esse é o segredo que a gente vai descobrir, então, na verdade, ela é um cachorro, né? Então, por essa semana foi só. Eu esqueci de dar os recados no começo, então vamos lá. É, não esqueçam de mandar e-mails para tanakacentai@gmail.com. Deem a opinião de vocês lá, falem que a gente tá errado. Qualquer coisa. Manda qualquer coisa. Manda receita de bolo, manda dinheiro. Sei lá, manda qualquer coisa. Se algo terrível aconteceu na luta do Jiren. Meu aniversário, quero presente. Ah, é, o aniversário do mexicano agora que a gente tá gravando. Mandem um parabéns pro mexicano. Eu acredito que a partir desse episódio a gente já pode definir que vamos nos focar em Mahoutsukai no Yomi, Kino no Notabi e Girls Last Tour. Talvez Kujira no Kora, vamos ver a partir da semana que vem. Mas esses três de certeza, toda semana comentando. Então, é isso. Falou!